André Cedês, o Mural de Ibicoara. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela... Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe... E o quê? E o quê? Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Faz barulho pra eles aí, gente!